DJ mulher referência do Pará, DJ Maiara Barreto. E aí, minha gente? Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. Isso aí. E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Diz, bebê. Espirro, lança, cachorrada barro. Espirro, lança. E a nossa quadra do Benzão. Agora é com a Maiara Barreto. Espirro, lança. E hoje eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Cabo. Joga tudo. Cabo. Eu sento e me acabo. Cabo, cabo, cabo, cabo. Eu sento e me acabo. Assim, minha gente. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Tô fumando um chá, diz, com a seda preta. Nunca tomou esse chá, Bruno? Esqueça aquele seu chá de buceta. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que sou safado. Se eu tô com três... Esse é Gílio Cambista, meu mano! E se eu tiver com uma... Olha o compadre Paulino aí, ó. Calma, amor, sei pra todos, eu tô com tanto recado. E paixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer. Posso até ficar com elas. Mas é pensando nas três. Posso até ficar com elas. Mas é pensando nas três. Mais de mil na favela tocando. Selecionei 10 putas pro meu final do ano. O meu parceiro Ricardo Multimídia tá do ladinho, gente. Rapaziada dos talibãs. 25 é Natal, 31 é ano novo. 25 isso. É Natal. Vai vir na Grécia, basta o seu talento. Dia 25 tô sentando o pau. Senta. 31 você senta. Senta. Dia 25 tô sentando o pau. 31 você senta de novo. Pode ir pra caralho até chegar o carnaval. Pode ir pra caralho. Olha as meninas aí, ó. Toma piroca, toma pau. Toma pau. Toma pau, toma piroca, toma pau. Vai, bebê! Tá, entendi. Sexto. Amanhã me chamando. Oito chamando. Sei, fala aí. Só não precisa falar. Fala, minha DJ. Maiara. Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora, agora? E agora tá ligando essa hora pra dizer que... Solta a voz e canta assim, ó. Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Tu só lembra de mim quando tu quer usar. Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Vai, vinagrete. Amava. O gingado, o meu parceiro Ramon. E aí, Ramon? Tamo junto, meu mano. Foca no meu, só no meu, só no meu. Foca no meu bumbum. Aqui é só trabalho lindo. Mãe por cima tá rindo. Eu já matei mais um. Eu já matei mais um. Do meu jeito envolvente. Rotando a chapa quente. Causando um zoom, zoom, zoom. Causando um zoom. Cheers. Entre becos e vielas, rainha da favela. Olha a rainha da favela aí. Foca no meu bumbum. Foca no meu bumbum. O meu parceiro Henrique Costa do Telégrafo, ele. O nosso amigo Kleber Augusto da Pedreira. Tá junto com a Maiara, mano. Foca no meu bumbum. Ricardo, fala assim, Ricardinho. Deixa eu te falar. Eu sou do tipo que não dá pra decifrar. O meu balão subiu, não vai até. E o rock do Benção. Não vou parar. Não pode parar, Jéssica Poderosa. Sei que todo mundo quer um pedacinho. É que a menina faz gostoso. Cristiano Crocolive. Pra disfarçar. Vai, Cris. Seu olhar. O jeitinho que a Jéssica dá valor. Então, desce, esfrega na tua cara. Que a menina é brava e você vai. Maiara. Desce, esfrega na tua cara. Que a luz é brava e você vai. É pra descer, é pra dançar. É pra endoidar. Vai dançando no beijão, no beijão. Joga! Ei, procurar. Não dá pra esse tipo de relação, eu não sou o cara certo. Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta. Como é que é? Eu te prometo que meu pai eu te empresto. Pega! Joga! DJ! Vamos combinar assim, só liga pra mim. Fala quando quer que eu digo que também te quero. Se tá dando certo, não mexe pra dar errado. É só tu me chamar de quatro chacoalhando rabo. Vinagrete, tu me chamar de chocalho, vai. Chacoalhando rabo, chacoalhando rabo. Vamos combinar assim. É que o povo se estressa porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? O gritinho das virgens agora. Tremendo, treme, tudo treme, treme de mozão. Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror. O meu parceiro Dani de Mello, meu produtor. Sonha, tamo fechadão, viu, mano? Acabou, pesadelo da invejosa. Sonho isso, quem não diferente. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para. E ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente. Ô, para não me agir. Jamais amei. Pra afrontar, bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra endoidar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra endoidar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra adorar. Bota a bunda pra. Eu quero chegar com essa barriga, com esse pique, mano. Quando o M chama a loma e a gente. Eu tô com menos, já tô morrendo. Lisa com bunda no chão. Vai pra Lisa com bunda no chão. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da inveja, a minha luz é leão. Vai pra Lisa com bunda no chão. Vai para. Não para, não para. Para. Não pude evitar, tirou meu ar. Joga tudo pra cima do beijão. E doida, e doida, e doida, e doida. Bota pra endoidar, bota pra endoidar, bota pra endoidar. Isso é trip e som de tu. E aí, bebê? Picado talentinho, quebra de latinho, pressiona pro. O talentinho, vai. Pontinho, picado talentinho, quebra de latinho, pressiona pro. Ao som desse pontinho. Mas é o seguinte, eu sei que o teu amor é de kinga, Vinagrete. Porque os olhos não veem, o coração não sente. Eu tenho um jeito de andar bem diferente. É desgraça. Quem não vê, é que as outras mentem. Eu tô dizendo a. Compadre Paulinho, veja bem. Veja bem, não é maldade. É que tem tanto homem bonito na cidade. E eu tô na flor da idade. Solta a voz e canta assim, ó. Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de kinga. Eu não quero que você se prenda no meu amor. Como é que é? Amor de kinga. Olha, meu gerente Dudra. O meu amor, minha paixão tá ali, ó. Com o padre Paulino. Com a camisa mais bonita do norte. Tem que respeitar, mano. Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor. Falando de amor no beijão. O que você tomou? Diferente hoje. Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou. Diz. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda. Ramonzini, meu amor. Esse amor que acabou. Não acabou não, gente. Ei, você ainda não percebeu. Depois do que aconteceu, só sobrou nós dois, agora é só você e eu. Diz. Uma mistura muito louca hoje no Benção. Essa parte cê me leva pro. Gerente Dutra, o meu gordinho cheiroso. Olá. Canta, vai. Nosso amor ninguém supera. E se eu contar, dá uma novela. O que é nossa é luz. E se cortarem a luz, a gente vai jantar a luz. Só quem sabe canta alto, vai. Você me traz sorte. É o meu nariz. Chefinho da pedreira. Sonho com você. Canta pra ela, já foi. Você todas as. Assim. Eu fiz um pé lá no. vendendo a grama da verdinha real. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a Jéssica, assim. Agora vai começar o combate. Kika, kika, bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bumbum. Aqui não vai ter empate. O bagulho é de verdade. Meu popô vai dar nocaute. Joga tudo. Oi, bota a cara pra tu ver. Maiara. O que vai acontecer? Barreto. Eu vou te dar um beijo. Deu teu momento, mulher. Vai tomar isso. Joga tudo no chão. Tremer. E a Maiara bota tá pra, pra descer. Que isso, minha gente? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round. Me chamou pra fazer o rock sem fim. E as meninas a fim de dançar aí. É, Finagre, a gente vai trabalhar pra caralho hoje. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em... Vai até do Cristiano, Finagre. E ela está rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Ebenezer! Vai começar o combate não para, mano! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo, roda daí! Vamos embora, vamos embora! Chama ela! Vai começar o combate. Isso, minha gente! Agora já. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Deixa eu mandar um abraço especial aí. Inclusive já tá no nosso telão do Adson. O meu parceiro João das lojas Real Fashion, da marca J93. Ele tá fechadão com a Maiara Barreto também. Alô, João, o telão, mano. Pegar lá no fundinho assim, nesse pique, nesse tempo. Se duvidou do meu amor, fez chorar, me fez sofrer. Me enganou, me machucou, mas passou. Não quero saber de você. Em outra vibe eu tô, vou sair. Vai, gente! Olha lá, que chegou, é o meu DJ, vou me acabar. DJ, toca o som. É só vir aqui, mano. De ninguém, DJ. Pode fazer. O show é seu. Toca, minha gente. Tu só dançada que ninguém fica parado. Desceu da favela pro asfalto. Quando o DJ solta um beat, o baile pega fogo. E sai dominando o mundo todo. E diz aí. A Maiara chegou. Respeita, cara. Ei, Ricardo Multimídia, sai do chão, mano. Empina bonita agora, vai. Empina, empina. Empina, joga esse bumbo. Empina, empina. Joga! Empina, empina. Isso, isso, isso. Minha GG! Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou a Maiara da nova geração. Dance com tranca, dance com emoção. Diz aí. Eu sou o Johnny. Jéssica Poderão. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. E terá consciência que o Benção é o nosso lugar, minha gente. Daniele! Daniele! Brasil. São três opções, hein? Senta, senta aqui que rebola. Senta e rebola, vai. Senta, senta aqui que rebola. Três opções, hein? Na primeira opção você senta, senta, senta, senta, senta. Na segunda opção, quica, quica, quica, quica, quica. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Na primeira opção você senta, senta, senta, senta, senta. Na segunda opção, quica, quica, quica, quica, quica. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Na primeira opção você senta, senta, senta, senta, senta. Na segunda opção, quica, quica, quica. Assim, minha gente. A DJ do bagulho doido. A DJ do bagulho doido. Com ela, o rock é sem fim, porra. Ei, meu compadre Paulinho, você veio hoje pro Benção pra curtir isso aqui, ó. Você pediu e eu vou fazer uma sequência pra você, meu amor. Agora vai! Você falou que ia me deixar. Fiquei triste, ia chorar. O Benício da maior falou também, Bruno. Direção para vir. Essa sequência mexe com o coração dele de uma certa forma. Sofrer assim. Que é muita hora. Perto de mim. Gerente Dutra. É duro, mas vou ver. Fecha os olhos. E assim. E canta assim, ó. Tentar um novo amor. Ser feliz por. Só quem sabe diz aí, diz aí. Saí e com você ouvi som do menino vi. A convida produção com Ronaldo e o irmão. Vai de jeito. É indiscutivelmente Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais vi. Você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado. Nós estamos lado a lado. Do fã clube, os empolgados. Da quadra do Benção. Estou angustiado de vê-la a meu lado. Junto com os empolgados. Com o outro no salão. Dançando com emoção. Uma linda canção. Aquela que matou a nossa. Me diz aí. Me dói a consciência de ver a consequência. Serginho Cambista diz: meu coração. Por favor. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Assim, minha gente. Você se machucou, porque simplesmente. E na batida. Foi inconsequente na sua decisão. Pra girar minha DJ. É disso que tu gosta, meu compadre. Espero um dia poder te encontrar. Jéssica, canta assim, ó. E reviver aquele amor que não pude te dar. E aí, Cristiano, solta a voz, vai! Onde estás? Estou a procurar. Jefinho, olha pra ela pra e diz assim, ó. Sem você, o luar. Ei, Ramon, as estrelas vão me guiar. Canta pra mim, vai! Os meus caneladas da Barão do Jutim. Sempre esperei pelo teu carinho. Estou te batida, na batida. Será que vai me ter um baixo? E não esquecendo que hoje, domingo, a partir das 14h, vai ter DJ Mera Barreto lá no Sideral. E em seguida vamos até a Terra Firme, lá no Império B, fazer muita onda. E logo depois, é claro, é aqui, quadra do Benzão, o nosso Rock Sem Vinte. E na partida vai tocando pra girar, bota pra girar. Ismael, canta, mano. Eu quero te encontrar, saber aonde estás. Você é minha razão pra viver. Da época, do tempo bom. Eu quero te amar, peço pra você. Só quem tem saudade do casco velho vai soltar a voz e vai cantar bem alto assim, ó. Esse tempo era muita onda. Diz aí, vai. Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o super pop som que vai detonar as melhores partes. Na batida, na batida. Se amar. Super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop. Vai de jeito, vai de jeito. Deu até vontade de tomar uma gelada agora. Gerente Dutra, mano! Sei que vou sentir o sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido. Minha liga da Sacramento! Também tá juntinho, ó. Na minha vida, eles não arredam o pé, gente. Maiara. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando um desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar. Diz assim, diz assim. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Vai, bebê. Minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor e não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite. Olha esse casal aí, ó. Eu também te quero, venha. Um casal de respeito. Todinho só pra mim. Eu também. Pega a barriguda, sou tua fã, barriguda. Assim, um todinho só pra mim. Bora, minha TJ. Bora, Cristiano. Bora, Cristiano. Vai na batida detonando. Vai, vai, vai. Vem pro Lírio. Olha o Jefinho aí, mano. Desde quando vi você chegar. E aí, Bianca? Tô querendo você pra mim. A buchuda do céu. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai. Quando a Jéssica quer ir embora, o Cristiano fala assim, ó. Só um pouquinho de você é o que eu te peço. É o que eu te peço. De pezinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E no beijo. E com balsão, tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você? O Lúcio canta pro Bruninho assim, ó. Toca, Bruninho, toca. Toca pra mim, valsão. Vai girar, vai girar. Isso aí. Olha só, gente. Eu peço com muito carinho e compreensão pra que ninguém fique sem camisa aqui dentro, beleza? Por gentileza. Eu sei que você quer mostrar o seu corpo escultural. fiz da camisa hoje. Diz! Despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar. Maiara. Gata, quando eu te vejo, fico louco pra te amar. Não consigo mais conter os impulsos dessa paixão. Só quero você do meu lado pra viver esse intenso. Canta! Curtindo e dançando ao melhor som. Tintin e Toninho a comandar. O alto sonoro vai subir. E se é outro em terra, tu que não dá. Vem dançando, vem dançando, vem dançando na batida. O solinho. Compadre, você. Você não sai do meu pensamento, não dá jamais. Ficar sozinho eu não aguento. Você não sai do meu pensamento, não dá jamais. Ficar sozinho eu não aguento. E você não vem também, preciso te encontrar. Na pororoca, vou estar naquele mesmo lugar. Diz. Quando o DJ tocar a nossa canção. Bora, Fabrício. A dançar pra gente. Boa tarde, tem muito mais, meu mano. Também, também preciso te encontrar na pororoca. O DJ Fabrício. Em mesmo lugar. O moleque vem arrebentando, tocando muito. Essa canção vou te tirar pra... Uma evolução notória. Quem se amar. Diz, boneco doido. De perto, tocou a canção pra nós. É boneco torto, é boneco doido. A gente não sabe o certo pra definir o apelido pro cara. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. E foi no benção que eu te encontrei. De DJ Beto tocava a canção do Brasil. Assim DJ, assim DJ, assim DJ. Você não sai do meu pensamento. Sozinho não aguento. Você não sabe. Era isso, exatamente isso que você queria. Olha o Serginho aí, ó. Tá numa viagem sensacional. E Serginho, Serginho Cambista. Yeah. É um nome de emoção. Compadre Paulinho. Esse é o nome da emoção. O meu parceiro Bruninho. Bruninho Bess, Automotivos, tá junto com a gente também. E aí, meu mano? Não pode parar, não pode parar. É se o Benício vai estourar esse CD aí, ó. Olha, mano, bota o fé. Maiara Barreto. Quando escuto sua voz, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui. Aqui, minha gente. E de junho toca pra nós dois. A canção do nosso amor. Na batida desse som, o incomparável vem, trazendo a magia do amor. Estou feliz assim. Todo mundo muito feliz. Você faz bem pra mim. Ainda mais com a vitória do papão. No peito nosso amor. O Lúcio gostou. Ao mundo do... X-Minha DJ. Uma viagem muito louca rolando no Bensur. Let's go! Ricardo Multimídia. Amor. Só hoje eu sei quanto eu te amei e você me deixou. É sem miséria, Ramon. Chegou o fim, não quero te ver. Vai girar mais uma, mais uma, mais uma. DJ Maiara Barreto. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu ser. Xixi, te me esqueço de ti. Já vi, mano. Eu não sei mais viver sem ti. Maiara. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sente a batida. Sinto as batidas do teu coração. E te peço um beijo cheio de amor. Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. E Paulinho, essa música aqui, eu gosto muito. E poucas pessoas, poucos DJs, tocam ela nessa sequência de marcante. Mas se liga na letra do som, mano. O Benício vai lembrar dessa aí, ó. É muito som, mano. Essa música é da Silva Gil e Mega Pai dela. Te liga. Faça alguma coisa pelo bem do nosso amor, pra tirar meu coração dessa saudade. Quero você junto de mim. Preciso tanto te encontrar e com um beijo te pedir. Não, não me deixe outra vez. No cair da noite também penso em você. Seu aniversário não acaba, não. O aniversário sem fim. Cada o teu rosto posso ver. E no calor dessa emoção, como romance de TV, bem perto de mim, longe de mim, e bate forte o coração. Meu coração. E canta assim, ó. Você pra mim, nosso amor estranho não vai ter um fim. E vou te amar, te seduzir, brigar com a saudade pra você. Vai de jeito. Desse jeito. Eu não posso te perder. Eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Só por uma noite. Maiara Barreto. Mostre pra ele, bem baixinho, vai. Sou louca por ti, Maiara. Meu desejo é você, nunca te esqueci. É o segundo, é. Não adianta mentir. Ainda tem mais desse lá no teu setor? Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. Valgei. DJ Wilson de Elson. Vai, Bruninho. Tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor. E hoje? Hoje eu vou curtir. Maiara, toca pra mim. Vai tocando nesse clima. Furacão do vai, som. Vai, O meu parceiro Bruninho, Bruninho Bess, Som Automotivos, ele tá fechado com a Mayara Barreto também, Bruninho. Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. Bora, Bruninho, vou te encerrar. Encerrar é comigo mesmo. Lembro aquela noite. Automotivo. E por você eu me apaixonei. Bora formar o bonde. O nosso amigo Ismael hoje ele tá presente. É o melhor amigo do Denis. E o Denis parabeniza ele com muito amor e carinho. Ele diz assim: Ismael, te amo, mano. Vai viajando. E no beijo, vai dançando na batida, vai, vai. DJ Mayara. Esse clima, o compadre bebe, como nos velhos tempos, até 6 horas da tarde, mano. Daqui a levar a gente pra doca pra comprar uísque. Literalmente, rock sem fim. Vai beber! Mayara. Passar a noite contigo. É bom demais. Foi bom demais. Rock sem fim no telão. De ter você aqui. Cheirinho de Dutra. Ficando para mim. O gordinho mais cheiroso. DJ Guru. DJ Mayara. Isso, isso, isso. E o amor tá contigo, o amor tá no ar. Está no ar e vai rolando, vai rolando. Não para de tocar. Joga na batida, joga na batida. Vai minha DJ. A DJ do rock sem fim. A DJ do bagulho doido. Sinto você. Que dentro de mim, se eu te dizer, diz pra mim o que eu amo me faz. Ai, tudo que eu penso deve ter você em minha mão. Vem, chuchu. Você deu pra tentar esconder. Quem sabe, só quem sabe, só quem sabe. É o seu amor que eu preciso para ser feliz. É, amar, é o Serginho Cambista. Fazer... O nome da emoção. A te vem no peito e me faz. Que você é, Bruninho? Vai beber. Banda Plate. Te liga no som. Eu preciso ouvir tua voz. Não posso mais te esquecer. Meus talibãs. Pede tanta que dói. Coisa boa. Vem logo a... O rei do cabaré foi pro cabaré, já. Aqui. Tô te falando. Esperando por você, se me ama, não sei. Está escrito, mano. Está escrito, sempre vamos ser. Só um. O que tu fez? O que sinto é amor por você, seja. Pede pra voltar, vai. Volta, meu amor, dos meus bens. E domina de jeito. essas músicas da GDA, que a gente sabe que fez muito sucesso, a maioria delas. Essa aqui tem um gostinho muito especial. Vai, minha DJ, toca assim! Essa aí eu lembro de algumas festas com algumas pessoas que hoje em dia sabe que não vivo mais, não estão entre nós, mas sempre são lembradas. Era qualquer hora. Estão em nossos corações, em nossa memória. A gente lembra do sorriso, da alegria. De todos eles, todos, sem exceção. Agora só espero. Chega, arrepia tudo, só de lembrar, só de falar. Mas pra te pedir que não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar. Momento estou curtindo. Estou com o Paulinho GDA. Eles me fazem sorrir junto com o Super Pop. Pois é só uma guia de fogo e GDA pra me fazer te esquecer. Fruto sensual, a explosão contagiante do momento. Descobrires a verdade. Só espero que pra mim não seja tarde pra voltar. Pois eu vou. Inclusive, para minha vida. Lembro perfeitamente de uma festa que nós estávamos. Essa linda relação. Em Mosqueiro. Nunca podes duvidar do que senti. Nós fechamos uma parte lá da praia. Chamarei pelas noites, vou seguir. Levamos aí a carreta. Lembra? Todas as lembranças para nunca te esquecer. Os tempos. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar. No momento estou curtindo. Paulinho GDA vai dançando na batida. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. Os talibãs, tamo junto, tamo fechado sempre. DJ Maiara. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Por um estranho sedutor. Um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento. E em troca recebi. E aquele desgraçado, cheio. Fui abandonada. DJ Maiara. Desgraçado, sem coração. Abaixo dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Foi no chafari de adentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje eu lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei. Cuidado com o Lúcio aí. Santo motivo de Belém. Desgraçado. Desgraçado sem coração. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Vai revivendo essa época muito top assim. DJ Maiara Barreto. Coisa boa, né, meu compadre? Você pediu, a gente atende. Tão envolvente, tua presença me encanta. Como acho lindo. Daqui a pouquinho a gente rola um baile. Seu sorriso e um baile gostoso. Sem te ver, sem tocar você, vou viver te querendo. Eu vou ficar. Só ter você pra me tocando, vai tocando. Não pode parar. DJ! DJ! Radio. Quem toca, mano? Maiara. E hoje? E hoje? Hoje me deu uma... Vai relaxar agora, né, amiga? De me declarar. Com a dedinha assim, ó. Te amar é bom. Só você me faz voar no céu azul. Mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quiser. Todo o meu amor. Estrela guia, me carregue para onde for. Os talibãs. Representa assim, vai. Passinho, passinho. Eu sei que um dia a gente pode se... Felipe da Caju. Mas não vai ser assim. Meu brother. Vender de mim, porque eu vou lutar pra nunca. Ei, Bianca. Faça o que houver. Canta, vai. Que me... Delira. Inverno ou verão, em qualquer estação, só vou gritar amor. Canta pra ele. Oh, menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. O talento. Delícia. Assim a gente vai até meio-dia, né, mano? DJ Maiara. Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Olha o Ricardo Multimídia aí, ó. Um lugar tão bonito. Se liga no bagulho. Tudo acabou. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Do rock sem fim. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar dos momentos que vivemos. Eu tenho medo de reencontrar. Ela tá com tudo e mais um pouco hoje, né, Fabrício? Você entendesse, sou louco por te falei. Segura. Vem viver aqui comigo. Se não, meu mano. Até o fim. Rock sem fim. Um barão vermelho. Te encontrar. Ei, Bruninho. Você está lá. Serginho Gambista. Vou me apaixonar. Eu sou o barão vermelho e você é também. Olha o magrão cambista aí. Que conquistou o Pará. Ei, magrão, meu mano, joga tudo agora. Hoje, a partir das 2 da tarde, tem Maiara Barreto no Sideral. Depois vamos até o bairro da Terra Firme, no Império B. Em seguida, tem Benção. Coração, a paixão. Vou lá serrar. Sonhei, foi como sonho com você, dancei. Meu verdadeiro amor. Minha família Bosque Lanche. E no beijo a Maiara vai tocando na batida. Isso. Joga na batida, joga na batida. Vai minha GG, vai minha GG, vai minha GG. Quando você escutar, sei que você vai lembrar. O meu parceiro Ramon da Terra Firme. Momentos que passaram. Gostar de voltar por lá, viu, Ramon? Ilusão foi que... Império B. Nossa. DJ Maiara Barreto. Chegar, vai estar o Rafael, o Léo. DJ Silvio. Grupo Degradê. A gente vai fazer uma mistura bacana lá, viu? O pagode gostoso. O rock doido, uma marcante. Isso. Espero vocês. Eu sou meu amor. A saudade só me arrepende. E essa aqui tu lembra, é da época. Vai, vai, vai. Vai lá no fundinho, né? Se me fez acreditar. Tempo bom, né, meu mano? Que tu quem viveu? Eu sou nova, né? Me contaram. Não que ia se acabar. Isso! Vou sair pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu peito. Maiara. A solidão só me faz sofrer, mas eu tenho que esquecer e continuar. Eu sei que aguento. Toca, toca. Matrix me vai tocar. Te despeço, Brasil, e vou me comandar. Matrix se é o som do futuro. Não pode parar. Vem pra cá. Vem, vem. Me abraçar. Assim, ó. Me beijar. Tu lembra do teu primeiro amor? Não consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. O que faço faz tudo errado. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho, mas colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo, e ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais... Com aquele beijo apaixonante. Doce, doce. Doce beijo. Você me deu. Doce beijo. Você me deu. Doce beijo. Quero te amar. Multimídia. Bora, Ricardo. Maiara. Desculpa se eu brinquei com seus sentimentos. DJ Maiara. Mary, você já não sai do meu pensamento. Mary, sei que eu errei, te magoei. E aí, Jessica? Mary, brinquei de amor e me apaixonei. Canta, bebê. Preciso dizer que te amo. Te amo. Mary, até meus sonhos te chamam. Chama, Maiara. Mary, foi tão lindo nosso romance. E aí, minha GG? Mary, perdoa, eu só quero uma chance. Canta. O meu parceiro Ramon, da ligação, mano. A parceira da Terra Firme, obrigada. Foram tantas emoções. Tem um Ramonzinho aqui, meu chuchu também. Aquele nosso amor. Não posso esquecer dele. Não esqueço nem um instante, baby. Ei, Ramon. Encontrar. I love you. É lembrar. as nossas loucuras de amor. Amor, sim. Let's go! Sem você eu estou. Será que posso te ter? Você é. Você é. Meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou. Que nunca estou apaixonada por você. Meu amor, amor. Descobrimos e banda tecnologia, a nova sensação do Pará. Meu amor, Jesus. Meu amor, fala comigo. Meu compadre, obrigado, viu? Por tudo, sabe que é nós sempre. Beijo pra você. Serginho Cambista, obrigado, meu mano. Eu errei. Tamo junto. Você também errou. Por favor, perdoe, eu te peço. Eu não vivo sem você. É impossível. É impossível. Rolou bagulho doido o dia todo, a noite toda. Meu amor, vem me dar. Ainda quer fazer o caquear? Pede comigo, vem me dar paixão. Estou na solidão. Os meus caneladas da Barão Tangentino. Eles não arredam pé, gente. Esse Cedinho com a gente. Já são quase 9 da manhã. E eles já estão curtindo no Venção. Né, meu gerente? Bruno Bess, beijo, mano. Rock sem fim, meu gerente. Junto, viu? Desejei, é nóis. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecer. Como não lembrar? Não lembrar. Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, me vejo em todo lugar. Uma viagem. É você. Só você, grande amor. Que faz o tempo que passa. Um dia você vai acreditar. É você, é mas ainda estamos no benção. Aqui, gente. Diz aí. Como consegui dormir quando você chegar? Antes era amor comigo. Ei, Lúcio! Lúcio! Alô! Alô, meu amor! Os nossos amigos do Nova Dimensão! Vem lembrando assim, ó. Te esperei por tanto tempo. Agora quer voltar, pensou em um minuto se eu iria aceitar. Merece um castigo, eu que não preciso. Espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo todo, sei que eu posso achar outra pessoa, não te quero mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não quero, não me procure mais. Esgotou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos. Bruno Bess. E quero DJ Luz. DJ Luiz, é o som que toca nos nossos corações. Nossos corações, vai. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Bora, Ramon! Não vou ficar te esperando, Transmelo, porque já tenho outro amor. Bastante tem mais, né, mano? Obrigado, Cristiano, Croco Live. Obrigado, minha parceira Jéssica Poderosa. Minha família Bosque Lanche. Tá na hora de dormir já, né? Eclipse ou fenômeno, você não me merecia, tampouco o meu amor. Didi Maldini Eduardo, meu coração conquistou. E assim, ó. Eclipse ou fenômeno, estou gramada de amor. Didi Maldini. Valeu, Fernando. Vamos junto. Meu coração conquistou. Na batida, na batida, na batida. Só da voz. Maiara. Me apaixonei no teu olhar, coração falou. Vai rolar um baile já já. Quem você, só você. Baile da saudade. Amor, esperei você. Pra dançar garradinho. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou. Veja, filho. Bora, meu mano. Cuidado com o Ramon aí. Acho que é meu bro. O quanto eu te amo, mas minha paixão. É aquela desgraçada, é o quê? Meu primeiro amor. Tão feliz estou, quero te encontrar. Tudo aqui é endoidar, vai de G, vai de G, vai de G. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. É do jeitinho que eu dou valor, mano. Que me engana, negando essa paixão. Te entregas facilmente, se me olha. Obrigado, amigo, um beijo pra você, cuidado, tá? Tô com Deus, valeu, Bianca. Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás, e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti.

Maiara. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Barreto. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Ei, boy, canta pra ela agora. Não vou mudar. Só que não, não, não. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Qual foi dessa liga, mano? Você gostar de mim. Não vou mudar. Não vou DJ, mudar. Salva. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife. Eu sou de gente de saudade, viu? Tô tentando arranhar aqui. Parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Aprendi tocando essas músicas pro meu avô. Mas parece... Ele bebe quase todo santo dia, não tem um cabelo branco, velho, mano. Em toda a cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça. E a velha linda. O nome do velho é Barreto. A mais linda. Como tem moça. Moça. Você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife diz aí são. Que é bacana aí, ó. Pois as praias e o sol de Recife. Essa noite eu não dormi. Só pensando em você. Descobri o teu abraço. Gostoso demais amar você. É gostoso demais. Seu Lé é bom, fica até bonita. Prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais. Tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Agora, essa aqui é a saideira. Aí eu vou tocar as puxadeiras. Eu ontem tive tanta sorte em malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase leve. Andava toda velocidade pra superar a saudade junto a mim. Esta saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Obrigado, gente. Saudade. Obrigado, abençoa hoje. Domingo ainda tem muito mais, viu? Linda do meu. Hoje tem de volta, amanhã era Barreto, tem Bruninho, tem Lúcio. Também tem DJ Gil. Filho do... E as emoções rolam até as 9 da manhã. Ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve. Essa aqui é a expulsadeira. Sinto o corpo todo arrepiar, é só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Eu quero saber o seu nome, menina. Maiara. Por que você brinca com meu coração? Barreto. Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor. Obrigado, Ramonzinho. E o lu... Vamos junto, mano. Até mais tarde. Você, ardente de paixão, que raia amor. Meu coração.